ao som, Mr. Bubble, suba ao som, suba ao som. Bem-vindo todos ao episódio número 19 do OrionCast. Esse episódio muito especial, porque a gente vai falar do careca mais evil do videogame, do cara mais cruel, personagem mais ferrado que eu acho que tem na história do videogame. O Kratos, ou Kratos, como vocês preferirem, com sotaque português brasileiro. O tema de hoje é God of War, galera. E apresentando a nossa tripulação, temos Mr. Bubbles aqui que comanda, sobe o som, Mr. Bubbles, o cara do som, Hyde, Homem Mal e esse que vos fala, Lula Molusco. Bom, galera, agora mandando um salve para quem escreveu no mural e fazendo os comunicados também. Lembrando, né, o comunicado que a gente está fazendo é que a Orion Games vai estar no Anime Friends, no SP Game Show, nos dias 11 e 17. O Setista vai falar, né? Então, o Setista vai falar no dia 11 sobre intercâmbio entre o videogame e outras mídias, né? E no dia 17 ele vai falar das impressões pós E3. Então, a Orion Games vai estar cobrindo, vai estar toda a galera lá, Setista, Mr. Bubbles, Hyde, Lula Molusco, esse que vos fala, Homem Mal, apareçam lá para encontrar com a gente. O pessoal que participa aqui também, a Electra, vamos mandar, aproveitar já e mandar um salve para todo mundo, né? Salve para Electra, para o Roger Saga, para o Matheus LOL. Matheus LOL deu um hit combo no mural, vocês viram? Três hit combo, cara. Ultra combo. Três hit combo, cara. Nossa, quase que o mural ficou tonto. O Rafael, salve pro Rafael Coelho, pro Shoichi, pro Holdren, pro Dactar, pro Mimito, Leonardo Henrique, Vini, Clayton Rodrigues, Big Smoke e Abestruz. Isso aí, galera. Continuem dividindo as suas experiências com a gente. Postem no nosso mural. Comunicando também, galera, que a gente não tá fazendo mais segundo bloco. Então, a gente não está fazendo mais aquele segundo bloco. Vamos fazer assuntos inteiros no podcast daqui para frente. Tá legal? Só comunicando isso. E vamos para o assunto de hoje. E direto e reto no assunto, porque esse personagem é direto e reto e resolve, né? A pauta de hoje é God of War. Para quem jogou ou não jogou, fica aqui o nosso podcast. Começando, God of War foi lançado em 2005, God of War 1. Foi desenvolvido pelo estúdio de Santa Mônica da Sony. O criador dele, diretor do primeiro jogo, é um cara que chama David Jaffe. Muito obrigado, David Jaffe. Você garantiu muitas horas de diversão pra gente aqui. É um cara que teve alguns problemas na infância. Deve ter matado passarinho quando era pequeno. Garantiu muitos carpetes manchados de sangue embaixo da televisão. O cara... Vocês acham que isso é o diabo de cachorro? Eu acho, viu? Eu acho que estrangulava a galinha, cara. É uma pessoa que cresceu com ódio do mundo? Com certeza. Isso é até uma coisa curiosa que eu gostaria de saber agora, quais são as referências dele, né? Uma coisa que eu não pesquisei, que eu poderia... Quem quiser falar pra mim aí, eu agradeço. Que será que... De onde esse cara tirou referência pra fazer esse jogo? Ah, deve ser Doom, né? Essas coisas... Quake... Não, cara. Mas Doom não tá nesse nível. Ah, então, mas é que é mais antigo, né? Então, ele aprimorou a violência que já veio do Romero lá, do John Romero. Ah, eu já vi entrevista com ele. Por incrível que pareça, ele gosta muito de Mario Kart, dos jogos da Nintendo. Também. Ah, mas é violento esses jogos do Mario aí. Ele é fãzão do Steven Spielberg, assim, e é óbvio, ele gostava de mitologia grega, né? Então, eles lançaram o jogo em 2005, o David Jaffe, até eu lembro de uma entrevista que ele ficou 3 anos trabalhando, quando ele terminou o primeiro God of War 1, ele já sabia o final do God of War 3, então ele deixou a história toda pronta. Então, em 2005 foi lançado o jogo, onde tudo começou, né, que é o passado da série. E como foi aí quando vocês tiveram o primeiro contato do jogo, quando vocês jogaram a primeira vez? Qual foi a sensação, assim, o que vocês acharam? Eu acho que o God of War, ele já é um jogo que começa muito bem, porque um dos defeitos que eu acho que é um dos piores nos jogos é quando o jogo não mostra de cara o que ele é. Assim, teve vários jogos bons, um exemplo que eu vou dar agora é o Mass Effect, que eu comecei a jogar ele, e ele não, assim, eu comecei odiando o jogo, eu achei ele muito chato, pra depois que eu insisti muito ver que o jogo era legal. E o God of War já mostra de cara o que é o jogo, né? Que é aquela parte do Kratos derrotando a Hydra, e aquilo já mostra que é o que é boss fighting, chefe gigante, violência absurda do Kratos. Nossa, cara, acho que a primeira coisa que veio na cabeça, assim, é preciso comprar um PlayStation 2, cara. Que foi o que eu fiz logo depois. Deu uma correria, comprei o PlayStation 2, tanto por alguns jogos e também por God of War, que, putz, cara, foi uma coisa que eu joguei assim, achei bem única. Nada, não tinha nada ali em volta que entregava algo parecido. Foi chocante. E sua mão, Raid, tremeu? Então, a primeira vez que eu joguei God of War, eu não me impressionou muito, não. Eu achei que era mais um desses jogos estilo Final Fight, que você vai andando e batendo em todo mundo que tá na frente, né? E eu não gosto muito desse tipo de jogo porque eu acho que ele enjoa rápido, ele fica na mesmice, né? Mas eu vi depois que eu tava completamente enganado, né? É, na verdade ele é isso, né? Só que assim, o segredo desse tipo de jogos é tentar mascarar isso, né? Então, você não perceber que você só tá andando e batendo, que eu acho que é uma das coisas que o God of War faz muito bem. O que eu vejo assim, que não acontece com ele é que ele não cai na mesmice, né? É toda hora ele te surpreende. Não é aquela coisa que é repetitiva, igual esse tipo de jogo normalmente é. Eu acho que eles preencheram o intervalo entre você andar e bater, que eles conseguiram colocar algo no meio que te mantém entretido além do andar e bater, que é uma história, uma ambientação. Eu acho que eles conseguiram preencher o vazio do jogo de andar e bater. E eu acho também que o personagem com a personalidade forte, né, que é igual o Careca Evil lá tem, ele te prende mais a jogar. Então, tipo assim, a sensação que eu tenho, desculpa, acabei cortando o Mr. Rose, mas tipo, a sensação que eu tive com o primeiro God of War 1 é assim, é aquele jogo que chega metendo o pé na porta. Ele chega metendo o pé na porta e você não consegue parar de jogar. Mas como isso vocês falaram, tipo assim, acho que eles variam muito bem a jogabilidade, com minigames, com um pedaço de história. Eles também, uma coisa que eu acho bacana, todo mundo fala, é violento. Mas violência por violência, os caras sabem valorizar ela. Então, tipo assim, eles conseguem usar ela de uma forma, acho que, positiva no jogo. Não que, pessoal, o cara tá falando que violência é positivo. Mas eles valorizam mesmo, tipo assim, o jeito que você bate com gosto no inimigo. Então é uma coisa que isso eu não tinha experimentado tão bem em outros jogos. E de uma forma tão fácil. O Ninja Gaiden é extremamente violento, mas você não consegue isso da forma simples que você consegue em God of War, e com a fluidez dele. Sabe o que eu acho diferente, assim, da violência? Que a violência do... Ela não é, assim, ela não é gratuita, ela é épica, ela, né? Você consegue, tipo... fica épica as partes que tem uma violência extrema, assim. E como ela tá tão inserida no contexto da história ali, você não passa... Assim, você fica abismado com a violência do jogo, mas não daquela forma que você repudia, assim. Você passa a idolatrar... É estranho até falar isso, né? Mas você acha legal a violência do... Ela é bem colocada, né? Ela encaixa no contexto. Ela não é igual, tipo, Mortal Kombat, assim, né? Que é tripa voando e meio que sem sentido, né? Não seria uma violência artística? É seu inimigo também, então dane-se, cara. Ele tem mais que apanhar mesmo. Tá certo. É isso mesmo. Então, e são criaturas mitológicas também. Então, eles não têm tanta dó de fazer, assim... por exemplo, Mortal Kombat é você, assim... A violência é contra o humano e tal. Então, eles ficam um pouco forçados. Agora, lá como é criaturas que não existem, assim... Então, eles não têm... Não medem esforços ali de... Arrancar a olho de ciclope, isso. Então... Mas sério, digamos assim, é uma violência artística, podemos falar, igual as meninas que saem na Playboy e falam, eu fiz nu, mas eu fiz nu artístico. Pode ser, né? É uma boa comparação, cara. Então, estaria a violência de God of War assim como o nu artístico está para a Playboy? tá mesmo, cara. É de uma forma diferente, mas no final é a mesma coisa. O que vocês acharam, assim, dos boss fights, do primeiro? Nossa, eu achei, assim, não demora muito no God... O que eu acho legal também do God of War é isso. Não demora muito para as coisas acontecerem. Então, ou você tem um desafio, ou você tem boss fight. Por exemplo, a Hydra, você já enfrenta algumas cabeças dela no caminho, na primeira fase. Quando você chega lá na última, que é enorme, né, o boss fight. É rápido, né? Você chega na primeira luta. Acho que também porque o jogo é bom. Então, quando o jogo é bom, você não sente o tempo passar. Às vezes o cara fala, nossa, parece que foi tão curto, mas você ficou um tempinho legal jogando, você morreu algumas vezes. Então, o que vocês acharam do desenrolar do jogo, a história como se apresentou no primeiro jogo? E outra coisa curiosa que eu tenho. Quando eu vi o final, eu achei que o jogo estava fechado. Tipo assim, eu achei, pô, eu gostaria de ver um 2 desse jogo. Mas eu acho que a história ficou muito bem fechada. Ah, a história é bem, bem complexa, né? Ela tem um aprofundamento legal, né? Tem vários deuses lá, Zeus, Hades, tem os titãs também. Não a banda, né? Só que ela é bem... Então, mas é bem, bem fictício, né? Não que a mitologia grega tenha sido real, né? Mas ela não segue a risca, não. É legal, cara. É que assim, a própria mitologia grega já é essa loucura toda que tem no jogo, né? O Olimpo é uma grande zona, então... mas a história, assim, eu acho boa, cara. Eu acho que dá uma. Deu pra montar uma aventura muito legal em cima da história. Então, se colocar assim, a história do Kratos, assim, como mitologia grega, ela passaria, né? Ela é tão maluca quanto a mitologia grega é. É, tranquilamente. Então, como diz o nosso saudoso amigo Robocop lá no documentário, eles pegaram vários elementos da mitologia grega. Não elementos só de personagem, mas, por exemplo, a história que tem de pai matar o filho, do arrependimento que a pessoa tem sobre os seus atos, que tem até um nome em grego que eu não lembro agora para esse tipo de coisa. Então eles pegaram ali um pedacinho da história de cada grande personagem da mitologia grega ali e somaram tudo no Kratos. É a história do Édipo, né, você tá falando? É, a grande tragédia também, a grande tragédia que o Kratos acaba matando a própria família, né, pelos seus atos egoístas, então tá tudo envolvido mesmo na história. Parece bastante, até a história não tinha ligado isso, mas parece bastante com a história do Édipo mesmo. É, que a maioria das histórias gregas tem esse negócio aí de o cara trazer a desgraça pra cima de si, né? Uhum. E é legal também aquele negócio do Deus, que ele tem aqueles sentimentos humanos, né? Ah, uma outra coisa que eu acho legal da história... É que você começa o primeiro jogo do final, né? Você tá vendo o final do jogo, então ela é contada de trás pra frente. Isso aí eu achei uma sacada bacana no jogo. Tipo assim, você tá quase no final do jogo, você, na realidade você tá no começo, né? Começa a ser contado de trás pra frente. Isso é uma coisa que eu acho bacana nos roteiros. Então, mas isso eu acho que eles fizeram até pelo aquilo que eu comecei falando, que assim, eles colocaram o final lá pra frente pra poder mostrar uma parte do jogo que te prende. Né, assim, porque eles precisavam mostrar um começo do jogo que já prendesse o jogador, que mostrasse que o jogo é diferente, né? Porque se ele começasse até a contar uma história muito grande, fazer você ir derrotando inimigos comuns, pô, às vezes o cara perdeu interesse e tal. Agora aquele começo que já mostra a ida e tal, já dá um impacto visual que você quer ver do que aquilo se trata, né? Cara, e eu sempre achei muito bem sacada você sempre começar com ele com todos os poderes, cara. Isso também é bacana, eu também acho. Você já começa arrebentando, você já começa uma coisa tipo assim, você perde, mas depois você quer muito ter aquilo de volta. Tipo, então você sabe, você perde, mas você sabe o que que você vai ir adquirindo, cara. É meio igual fala, o Castlevania, né? O Symphony of the Night. Seria verdade. Então, e outra coisa bacana que eu acho é. Tem um negócio de você contar de trás pra frente e tem vários elementos que vocês falaram aí. Elemento de tragédia, coisa da mitologia grega. Mas esse esquema de você contar a história de trás pra frente, como o Mr. Bubbles falou, e que eu acho genial, é aquilo. O cara, ele vai te revelando só o necessário da história, sem pôr uma CG muito longa, sem pôr coisas muito longas, pra não fazer você também parar muito tempo. É isso que eles fazem com maestria. Você nunca fica fazendo a mesma coisa muito tempo. Você batalha um pouquinho, já tem um boss fight, já tem um quebra-cabeça pra resolver. Aí tem uma CG, aí tem um chefe. Então acho que a forma como eles colocam as coisas, a maestria do jogo tá aí. Porque se for ver matéria de super originalidade, assim, mitologia grega não é uma coisa original. Acho que o que tem de original no jogo é o personagem mesmo, o Kratos. Mas até os elementos da história, isso eu nunca tinha identificado, que o Hyde e o Bubbles falaram. Tem vários elementos já que foram usados em N histórias, mas a maestria dos caras tá em misturar isso de uma forma bacana, que não te cansa, que mantém você interessado na história e interessado no gameplay. Não, a história assim, não é original, assim, não tem nada ali que você nunca tenha ouvido falar. O legal é como ele coloca o personagem deles naquela história que você já conhece, e assim, é uma versão diferente só, né? É uma versão do Kratos passando pela aquela mitologia toda, né? Isso que eu acho legal, porque quando você vê até um. Eu acho até legal você ver uma coisa que você já conhece. Por exemplo, a gente já sabe quem é o Hércules, quem é Zeus, quem é Poseidon. Já conhece todos esses personagens. Então quando você vê eles colocando eles na trama ali, naquela trama que você tá vendo, né? Que eles estão apresentando, eu já acho que fica até mais legal. E o negócio de ser, usar a mitologia grega, ele abre uma margem pra você. Tipo assim, a Medusa, né? Os Minotauros, o Ciclope, é tudo muito violento. Ajuda nesse negócio da violência. É, o ambiente é bem propício, né? É. É um ambiente cruel? Muito. Muito então, cruel, né? E do que fala o jogo inteiro? Sobre vingança, né? O Kratos tá tentando se vingar o jogo inteiro de todo mundo, né? Tipo, ele tá se vingando. É aí que tá, cara. Eu, por exemplo, eu acho que o sentimento vai de quem tá jogando. Eu já não sinto vingança, eu já sinto, tipo, a busca de eliminar um sofrimento, sabe? Tem, achar um jeito de eliminar redenção. Aquele arrependimento que fica dentro dele. Redenção, cara. A busca pela redenção? Eu acho que tem sentimentos diferentes. No primeiro, no segundo e no terceiro jogo. Não sei. Eu acho que no primeiro jogo é um sentimento de angústia. Ele quer se livrar daquelas imagens. E a Athena, tipo assim, spoilando pra galera, né? Mas, e a Athena dá o golpe nele, né? Fala que os seus pecados vão ser perdoados. O que ele fez vai ser perdoado. Aproveitando... Explica aí que pecados e qual que é a história do Kratos, hein? Não, o que acontece com o Kratos é o seguinte, ele é comandante do exército espartano, e uma vez quando eles vão conquistando, tem várias batalhas, e uma vez quando ele se defronta com os bárbaros, né, ele tá quase para morrer, o exército dele vai perder. Eles estão em menor número, né? Eles estão em menor número, né, e mesmo assim eles desafiaram, né, como espartano, né, espartanos do Not Surrender, né? Ele clama por Ares, o deus da guerra, no momento que ele tá para ser morto. E aí ele fala para Ares que se Ares matar os inimigos dele, derrotar os inimigos dele, a vida dele vai ser de Ares. Então, tipo assim, ele oferece a alma dele, a vida dele para Ares, caso o Ares derrote os inimigos dele. E aí lá o Ares pega e dá para ele as lâminas do caos, a Blade of Chaos, que foi fundida lá no inferno de Hades, né? Ele mata o comandante do exército e aí ele passa a ser um soldado do deus da guerra, de Ares. Tem só um fato que é até interessante a gente mencionar, que o Kratos, ele sempre foi ruim. Ele não ficou ruim, violento, depois que ele se juntou com Ares, ou depois que aconteceu com a família dele. Ele, quando ele era capitão, quando ele era general, né, assim, Esparta lá, ele já era conhecido por usar métodos, sabe, mais violentos, ser mais perseguidor da batalha, tanto que ele era o capitão assim, nascimento. As únicas pessoas que respeitavam ele de verdade eram os subordinados dele. É até engraçado que até a esposa dele brigava com ele muito, falando que, tipo, que ele não fazia aquilo por Esparta, mas ele fazia aquilo por ele mesmo. Inclusive, ele era uma das pessoas que se opunha a ele, né? Uma das poucas que tinha coragem de ir contra o Kratos. E pagou no final das contas. Mas aí foi a cilada que Ares fez pra ele, né? Ares fez ele matar a família sem ele perceber que tava matando. E aí, Ares queria fazer... Eu lembro dessa CG do primeiro, assim, que quando ele taca as lâminas no meio da fumaça e depois ele vê que a mulher e o filho, o Ares aparece do fogo, né, da lareira pra ele, e fala que a única coisa que segurava ele de ser mais ferrado do que ele já era, de ser uma máquina de guerra, de ser mais poderoso do que ele já era, era a família. E aí eu lembro que a frase que Ares usa é assim, "Now you became death itself, now, agora você se tornou a morte em pessoa." Mano, eu acho muito louco essa cena, cara. E aí quando ele sai pro lado da casa, as cinzas da família dele queimadas, né, recobrem o corpo dele, dando aquela textura branca que ele tem. E aí a velhinha joga uma praga nele, né? A velhinha joga praga na pele. Tanto que, inclusive, que a partir daí ele é conhecido como Ghost of Sparta, que é o fantasma de Esparta. Even in death, The memories, the visions would not fade. As the flames consumed the temple, Kratos realized his true enemy was the god who once saved his life. The same god who had now taken everything from him. Ares! From this night forward, the mark of your terrible deed will be visible to all. The ghost of Sparta had been born. In the end, in death, he had failed. É engraçado que você vê nos jogos, que eu nunca entendi até pegar realmente pra estudar mesmo, Kratos, o porquê que todo mundo tinha medo dele. Porque ele virou a personificação da... Caramba, vai ter uma palavra em inglês na mente. Okay. Selfishness. É, do egoísmo. Isso, ele virou a personificação do ego, da pessoa egoísta, da pessoa que não compartilha, que só pensa nela. Então, por isso que você vê ele mata gente normal lá, gente civil, as pessoas fogem dele. Porque ele se tornou, sabe, tipo, sei lá, um dos sete pecados. O oitavo pecado é Kratos, cara. Muito bom, muito bom, muito bem colocado. Então, e aí ele como no caso, como Ares traiu ele, Ares resolveu invadir a cidade de Atenas, né? O Zeus proíbe os deuses de brigarem entre si, a Atena usa o Kratos para tentar salvar a cidade, derrotando Ares. É claro que o Kratos tem a motivação dele, que é se vingar da cilada que Ares fez para ele, fazendo ele matar a família. E aí ele até pede para Atena, né, se as imagens, no caso os pesadelos que ele tem com a morte da família, que nunca se apagam da cabeça dele, vão ser ele vai esquecer. Cara, eu acho isso a maior cilada, a Atena, a maior filha da mãe, que ela fala assim: "Your sins will be forgiven." Depois, no final, verdade. Ela fala assim: eles vão ser forgiven, é perdoado, not forgotten, esquecidos. Então. Ele não leu as letras miúdas, né? Leu as letras miúdas e ele se ferra no final. O Kratos também, nossa, cara, ele tem hora que ele parece aquele cara que veio do Nordeste e vem lá o malandrão vender o viaduto do chá pra ele, tá ligado? Sabe o que é? Ele é meio, acho que meio toda Darth hora Vader, ele toma assim. Uma, cara. Ele é meio Darth Vader, alguém... todo mundo manipula ele. 10 years, Athena. I have faithfully served the gods for 10 years. When will you relieve me of these nightmares? We request one final task of you, Kratos. Your greatest challenge awaits in Athens, where even now my brother Ares lays siege as we speak. Athens is on the verge of destruction. It is the will of Ares my great city fall. Zeus has forbidden the gods from waging war on each other. That is why it must be you, Kratos. Only a mortal trained by a god has a chance at defeating Ares. And if I am able to do this, to kill a god, then the visions, they will end? Complete this final task, and the past that consumes you will be forgiven. Have faith, Kratos. The gods do not forget those who come to their aid. Então, e aí eu acho legal esse negócio que ele, como o Raid falou, ele não leu a letra miúda, né? Ele foi traído pelos deuses. E aí no final, mesmo ele derrotando Ares, ele ouve da Atena que ele nunca vai esquecer. E aí a gente volta para aquela cena, que é a cena do começo do jogo, aonde ele tá se suicidando da montanha mais alta lá de toda a Grécia. The gods of Olympus have abandoned me. Now there is no hope. And Kratos cast himself from the highest mountain in all of Greece. After 10 years of suffering, 10 years of endless nightmares, it would finally come to an end. Death would be his escape from madness. E é quando a gente vê a continuação da cena, que ele cai na água e a Athena não permite que ele morra, né, pela mão dele mesmo. Então, quer dizer, uma pessoa que fez uma coisa tão... uma coisa pensada impossível, que foi matar um deus, né, um mortal matando um deus, não poderia morrer pelas próprias mãos. Então ela pega e coloca ele no trono de deus da guerra. Eu achei aquilo ali fenomenal, cara, aquele final. Não sei, tipo assim, quando você chega no Olimpo, né, que eles deixam você jogar um pedacinho. E aí quando você cola no trono, você senta ele no trono, você vê o final. Que vocês acharam disso quando vocês viram assim chegar e falar, putz, cara, tipo, se eu tô jogando um pedacinho do final ainda. É muito legal. Eu achei um dos finais mais legais de todos, assim, você terminar sendo o deus da guerra, né? Eu achei o desfecho da história, assim, um dos mais legais que eu já vi. Ah, legal, né? Ah, com certeza, com certeza. Ele fez um feito maior que o Hércules, né? Hércules não matou deus nenhum. Ele matou o deus da guerra. O deus da guerra, não é qualquer deus, né? Ele matou o deus mais nervoso. E o mais bacana que eu acho é os caras colocarem ali, você fica meio perdido, porque você pode jogar aquele pedaço. Não tem nada pra você quebrar ali nenhum inimigo. E você pode usar a jogabilidade do jogo ali. Isso que eu achei bacana, assim. Você fica no momento meio de indagação, meio de deslumbramento, né? Tipo assim, eu demorei um pouco pra sentar no trono. Eu fiquei ainda... A gente usa tanto aquele movimento da lâmina no jogo, o Tomb of Prometheus, eu gosto tanto da jogabilidade desse game. Eu lembro do Homem Mal falando assim que Tomb of Prometheus resolve tudo, dor de cabeça, resfriado, né? O que vocês acham dessa jogabilidade? Além, a gente comentou aí de todos os elementos do jogo, da história, do roteiro, dos personagens. O que vocês acham da jogabilidade em si, falando só dela? Bom, a jogabilidade, que nem vocês estão falando do combo, né, do Plume of Prometheus, acho que dá pra passar o jogo inteiro só usando isso, né? Assim, mas tirando isso, eu acho a jogabilidade muito fluida, assim, pra um jogo que... Porque, assim, é como o setista fala direto, o que você vai fazer no jogo sempre tem que ser a coisa mais legal do jogo. Então, no God of War, como você vai passar o jogo inteiro usando as lâminas para retalhar os inimigos, tem que ser muito bem feito, tem que ser de uma maneira que seja divertida. E no God of War, eu não acho que seja repetitivo, não fica chato. Assim, por mais que você acabe usando toda vez a mesma coisa, ele te dá muitos combos diferentes para você usar, tem mais de uma arma também para usar no jogo. Assim, eu acho que a jogabilidade fica muito variada, assim, não deixa você ficar, sabe, enjoado de fazer as mesmas coisas. E sem obrigação. Você não é obrigado a jogar contra a arma, você não é obrigado a aprender mais um combo. Você joga no seu ritmo. É que as outras então, matam diferente. Aí mata diferente. Aquela é mais bonita. Ah, mas o que eu acho legal, assim, do God of War, eu já falei aqui várias vezes, tipo assim, eu acho a jogabilidade do Bayonetta melhor, porque é mais complexo, oferece mais coisa, o Ninja Gaiden é a mesma coisa. Mas o God of War, eu acho o bacana dele é que ele consegue oferecer um nível de complexidade legal sem assustar ninguém. A maioria das pessoas que eu vejo, assim, tipo assim, o God of War é um jogo que alcança muito mais público do que esses outros dois jogos que eu já mencionei. E eu não acho que é só por causa da história, eu acho que a grande sacada tá na jogabilidade, que é uma jogabilidade mais fácil. Como o Homem-Mal falou, você não é obrigado a aprender certas coisas para passar, você consegue passar tudo com a arma. É claro, com a Blade of Chaos, né, que é a primeira que a gente ganha, depois vai mudando de nome nos outros jogos. Mas você consegue passar com um número básico de combos que você aprender e que são legais de fazer. Dificilmente você enjoa deles ao longo do jogo. Então o mérito da jogabilidade é isso. Sem contar aqueles eventos, né? Que o Mr. Bubbles até já comentado comigo, que aquela ceninha assim que você tem que apertar um botão e acontece um movimento. Apertar um botão e acontece um movimento. Aquilo ali eu acho bem bacana. Eu gosto de chamar de combo coreografado. Mas é gostoso de fazer, cara. E não é uma coisa difícil, assim, que você tem que ter memorizado, porque a tela te diz. Eu acho esse elemento muito bacana. Que nem a gente estava conversando, Lula, assim, não foi a primeira vez que isso foi introduzido num jogo, mas ele nunca foi introduzido tão bem feito, né? Nunca foi tão bem feito antes, assim, esse sistema de Quick Time Event. Ele foi usado, que eu me lembro, a primeira vez em Shenmue. Até o Hyde comentou, né, Hyde? Você viu? Acho que... me lembro disso no Shenmue, sim. Se eu não me engano, não tenho certeza absoluta, mas acho que foi o primeiro jogo a usar isso daí, mas muito que provável. O God of War usou com maestria, usou. God of War 1 foi um jogo que usou vários elementos aí, como a gente já comentou, com uma maestria extrema. Diga-se de passagem, Ninja Blade, né, que foi uma decepção gigantesca, né, que aproveitava muito esse elemento também, mas não entregou. É que eu acho que a jogabilidade do God of War também é bem simples, né, cara? Você consegue... Sim, pra quem veio dessa geração que nem a gente tava falando de andar e bater, andar e bater, ele consegue jogar o jogo assim também, se ele não quiser prestar atenção na história e nem na complexidade da, que a jogabilidade pode oferecer, ele consegue andar só e bater tranquilamente e se diverte, né, e não tem maiores problemas. Então, e o legal é que ele não cai na mesmice de que vários jogos desses caem, né? Até por causa da jogabilidade ser bem feita e o enredo também ajuda muito nisso. É tudo bem dosado, cara. É tudo muito bem dosado. É trabalho cirúrgico mesmo. Mas e aí, né? Depois desse sucesso todo, em 2007 a gente esperou 2 anos. Eu lembro que eu fiz a pré-compra desse jogo na CD Universe. Eu vi que ele vinha em 2 DVDs, até o pessoal falou, mas um DVD era com making of separado, achei que ia ser 2 DVDs do jogo. God of War 2. Como foi o contato de vocês com God of War 2 a primeira vez? Eu acho, assim, particularmente, que é um dos melhores começos de jogos da história do videogame. Aqueles primeiros 15 minutos são destruidores. Que é da batalha do Colosso de Rhodes, né? Sim, exatamente. E o Colosso mesmo, ele começando exatamente de onde termina, que às vezes tem muito jogo que começa a história diferente, os caras enrolam, ele não, ele foi direto ao assunto, começou exatamente com o Kratos sentado no trono. É então, cara, que existe um intervalo de tempo bem grande entre o primeiro e o segundo, que é o intervalo do Ghost of Sparta, que vai sair agora. É, mas não, isso aí, eles não inventaram depois pra prolongar a história, cara? Não porque... Na batalha do Poseidon, no God of War 3, já fala de cagada que o Kratos tinha feito quando ele era... Porque assim, no próprio 2, o Zeus já começa a querer podar o Kratos, porque, meu, ele já fez muita cagada, cara, como Deus. Já quebrou muita coisa, já tacou fogo. Não, sim. Cara. Eles falam isso no começo do jogo, mas o que eu acho, assim, a sensação que eu tenho é que realmente começa, tipo, a gente não sente não, esse... Sim. Esse, e o legal é que vem direto do menu, né? Exatamente, isso é uma coisa... Então, o menu, ele sentado ali, você dá o new game e tal, aí ele já levanta dali mesmo e já parte, cara. E isso é clássico da série. E tudo bem, estão lançando agora um side story que fica no meio do God of War 1 e do God of War 2. Mas, tipo assim, a sensação que você tem na época é exatamente assim, terminei o 1, vou começar o 2. Parece que foi um intervalo de 2 anos. Eu acho que isso também mantém a fluidez do jogo. Tipo, você se sente em casa quando dá start, né? Não sei, e Mr. Bubbles, quando você começou o 2, o que você achou? É, o 2, assim, eu não joguei ele inteiro, eu só joguei o começo mesmo. Só que o 2, pra mim, é a mesma coisa que eu falei do primeiro, assim, ele já dá de cara o que o jogo é, que é aquela ação direta, né, assim, ele não vai ter... O God of War, eu acho legal, assim, que ele não te deixa uma parte super... O jogo morno pra colocar numa parte boa, pra você falar assim, não, essa parte é muito legal pelo fato de você ter jogado na parte morna. Não, o jogo inteiro é intenso, a história é fluida, e assim, aquele começo contra o Colosso de Rhodes, acho que todo mundo que jogava PlayStation 2 viu que aquele ali era o ápice da plataforma, né? Que você chegou no nível, nossa, que falou, puta, aqui é onde, tipo, não tem como fazer melhor que isso. É gigantesco, né? E vai com aquela mão derrubando tudo, né? Você tentando fugir. E outra vez, assim, que nem a gente falou, é legal você ver uma coisa que existe, que você já conhece, mas inserido no jogo, porque o Colosso de Rhodes, ele existe, né, a estátua, e ele tá lá no jogo funcionando como um inimigo, assim, você fala, puta, você fica besta de ver aquilo, né, principalmente no PlayStation 2, que os gráficos são muito bonitos, são lindos, assim, além da ambientação ser muito bem feita, o gráfico do jogo é muito perfeito pra tá rodando no PlayStation 2. É impressionante mesmo, e ele dava uma resolução bem alta até, né, no PlayStation 2. Ele roda, cara, a engine do jogo, tipo, eu fiquei impressionado na época, assim, com o tamanho de elementos da tela, qualidade, tipo, eu já achava God of War um dos jogos, se não um dos jogos mais... Ele e Gran Turismo 4, já os jogos mais bonitos do PlayStation 2. E depois... de ver God of War 2, meus caras conseguiram ainda dar uma melhorada. Uma coisa muito bacana também que eu notei quando a gente fala de jogabilidade é logo no começo ali, quando ele cai, antes de o Colosso de Rhodes já tá perseguindo ele. Ele cai numa galeria e tem vários caras que vêm enfrentar ele com escudo. Quando você gira as lâminas, você ouve o barulhinho de lâmina por lâmina batendo no escudo, assim, várias vezes, cara. Você vê, parecem detalhes bestas, né? Mas uma coisa que eu adorava fazer. Mas que fazem muita diferença, né? Faz muita diferença, cara. Faz você querer repetir aquele movimento à exaustão, cara. Então eu fiquei muito impressionado com... Houve um salto técnico, mesmo estando na mesma plataforma, de God of War 1 para God of War 2. E a história, tipo assim, nesse ponto eu achei a história melhor ainda, cara, à medida que ela foi se desenrolando. O 2, ele melhorou em tudo, em matéria de jogabilidade, quick time events, mas o legal da história é que você tá atrás, no caso, ele, Zeus mata ele bem no começo, por causa das cacas que ele fez, né? Toma todos os poderes de Deus, de Zeus, de Deus mesmo, né, que ele tem, Zeus, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Toma todos os poderes dele, e quando ele tá sendo levado pro inferno de Hades pela Terra, Gaia resgata ele, né? Resgata ele e coloca ele no caminho da Ilha do Destino. Aí ele tá lá na Ilha do Destino, ele vai procurar as Irmãs do Destino, que é quem vai dar o poder para ele de controlar o tempo. Só que a ilha, como é um lugar onde você pode alterar o seu destino, se você conseguir falar com as irmãs, isso que eu achei muito louco. Na jornada dele, ele encontra muitos personagens da mitologia grega que querem mudar a história deles, né? E um dos encontros mais loucos que eu acho, fala aí do capitão do barco Homem Mal. Pode crer que ele isso, de eu achei novo. Sensacional, cara. Achei sensacional isso. Falei, conta aí como é que é o encontro com o capitão do barco. É o capitão do barco, é o que ele vê ele de novo, não é? Que ele já, que ele já matou, aquele, ou não? Aquele que ele mata no começo. Aquele que ele mata no primeiro? No primeiro, ele mata o cara na Hydra, tipo assim, o cara, ele chega no barco, né, e fala assim, você veio por mim, você veio me buscar, você veio me salvar. Ele veio pegar sua chave, né? Pegar sua chave. Aí quando ele tá caindo no inferno de Hades, no 1, ele segura num cara pra não cair. É o cara, é o capitão do barco que tá descendo pro inferno. Aí na Ilha do Destino, no 2... Tipo, na realidade ele encontra dois caras de uma vez só. Sabe o Bárbaro do primeiro God of War? Você luta contra ele até. Então, no momento que ele invoca Hades e faz o trato com Hades, é esse Bárbaro que é o chefe dos Bárbaros, né? Tá pra matar ele. Ele mata o Bárbaro. Quando ele chega na Ilha do Destino, ele encontra o Bárbaro. O Bárbaro tá tentando mudar o destino dele, né? Pra se vingar do Kratos. E aí, o Bárbaro, quando ele puxa aquele martelo, ele tem uma magia assim que ele puxa várias almas, né? De Hades e coloca. E uma dessas almas que ele puxa é do capitão. Ele olha, você de novo, meu cara morre pela terceira vez na mão do Kratos. Cara azarado. Cara, a ideia é sensacional, cara. Achei a ideia muito boa, cara. Os caras trazer o cara pela terceira vez, e você matar o cara. Só que dessa vez você nem chega a lutar, tipo assim, porque ele é uma das alminhas dessas que você mata rapidinho, né? Você passa e mata rapidinho, mas é muito louca a cena, cara. Quando ele sumona assim as almas, e uma das almas era o capitão do barco. Cara, toda essa galera querendo mudar o destino, cara, fica só um aviso, cara. Se o Kratos quiser cortar a tua fila, deixa. Ele quiser passar na tua frente, deixa, cara. Não vai criar caso, não. Que é o que aconteceu com Ícaro, com Prometeus e com outro lá, que eu esqueci o nome também. O Perseu. E curioso que eu assisti recentemente Fúria de Titãs, né, e o personagem é o Perseus. Aí é muito engraçado, cara, você ver essas coisas, esses filmes de mitologia grega, depois de você ter jogado God of War, porque sempre alguma coisa você reconhece, você bate o olho e reconhece. Aí você fala, pô, esse cara eu já matei no jogo. Você vai assistir o filme inteiro com a lista Kratos matou esse também. Não, eu fui assistir aquele Percy Jackson lá, aí tá lá ele lutando com a Medusa, né? Aí beleza, matou, cortou a cabeça da Medusa, né? Virei meu namorado e falei, olha, ele vai pegar a cabeça da Medusa e vai guardar e vai usar pra transformar algum outro inimigo do filme em pedra. E vai pegar ela pelo cabelo igualzinho que o Kratos faz, deu dito e feito, cara. É verdade, eu vi esse filme também. Também. No Fúria de Titãs é o Perseus. No Fúria de Titãs é o Perseus. Mas no God of War é o Kratos. Não sei, cara, eu acho assim, o que eu joguei de God of War 2, né, e God of War 1, eu não sei, eu não sou fanático por mitologia grega ou coisa, mas eu acho, perto de outras coisas que eu tive contato com mitologia como filmes, eu acho a história do God of War a melhor que eu vi de mitologia grega. Posso estar falando uma grande bobagem pra quem conhece mitologia grega e tá ouvindo, né? Posso estar blasfemando, mas... Eu acho que ela é transformada pro ocidente, né? Que a mitologia grega mesmo é uma coisa meio difícil de você digerir, né? Cara, é meio confuso. Pegaram, eles pegaram ali, cara, todos os livros de mitologia grega, cara, botaram num Total Blender. Verdade. Meu, It's tipo, Blades, cara. Meu, beleza. O resultado é o resultado de God of War. Todos os pontos chaves de todas as histórias da mitologia grega, cara, todas as motivações de cada personagem tá tudo ali num só. Então, mas é meio que adaptado pro ocidente, né? Tem aquela... É tipo a mitologia grega hollywoodiana. É perfeito, é isso. Ah, não sei, cara, se pode dizer, mas eu acho show de bola, cara. Achei, assim, a história do 2, eu achei, por incrível que pareça, eu terminei o 3, mas eu achei a história do 2, de roteiro, essas coisas assim, a melhor dos três jogos. Os três são soberbos, cara. Mas a história do 2, assim, revelou muita coisa. Aquela história, depois na Ilha do Destino, quando você chega nas irmãs, né, você descobre lá que você pode voltar no tempo. E antes que Zeus extermine, né, ferre com a maioria dos titãs. E aí você volta no tempo pro início do God of War 3. Mas eu achei a história fenomenal, o roteiro muito bem montado. E não, uma coisa que eles não puderam utilizar, que utilizaram no 1, foi contar a história de trás para frente. Ao contrário, que eu achei bacana lá, e no 2 não, a história foi fluindo, né, uma sequência atrás da outra. E depois no final do jogo você descobre que você ia rebobinar a história. Isso que eu achei muito bem sacado, cara. Mas pra mim, que assim, que eu não, quando eu joguei a história inteira, assim, ele faz o quê? Ele passa o jogo inteiro tentando voltar a história pro começo do jogo, é isso? Pros eventos que acontecem no começo? É, ele procura as irmãs do tempo, as três irmãs do tempo, né? Porque no começo o Zeus mata ele, né? Então, o Zeus mata ele. Aí quando ele tá sendo puxado pela terra, a Gaia resgata ele, faz os concertos, né? Faz o remendão dele lá na barriga e fala pra ele da Ilha do Destino. Que lá ele vai poder... Mas ela não fala que ele vai poder voltar no tempo. Ela não fala isso. Só fala que lá ele vai poder mudar o destino dele. E aí ele vai pra Ilha do Destino. Opa, então já tô prevendo aí que é letras miúdas, então, nesse contrato aí de novo, né? Então, né, digamos assim, aí ela conta, né, na Ilha do Destino, ela conta a história, né, ela conta, tipo assim, ela vai narrando pra ele à medida que as fases vão passando, ele vai encontrando vários personagens da mitologia, né, vai enfrentando eles, ele enfrenta Perseus, ele enfrenta Ícaro, tentando mudar o destino, né, esse tipo de coisa, e aí ela conta que Cronos era pai de Zeus, né, um titã, né, e Cronos tentou matar Zeus. Mas aí Zeus foi escondido na ilha, foi criado por Gaia, né? E aí se tornou o deus do Olimpo. E aí ele entrou em guerra, né? Por vingança contra os titãs, né? Contra Cronos, que apesar de ser pai dele, tentou matar ele quando ele era bebê. Ele faz uma arma, né? A arma mais poderosa de todos, a Blade of Olympus, e acaba com a guerra. Ele derrota os titãs. E aí o Atlas fica lá preso, segurando o mundo, a Gaia fica no submundo, tipo, o Cronos é amaldiçoado, ele amarra o Templo de Pandora nas costas do Cronos, e ele é condenado a vagar no deserto com o Templo de Pandora nas costas. Essa é uma cena muito legal também, né? Yeah. Essa é uma cena muito legal do 1, assim, você escalando e o negócio passando lá embaixo, e o Cronos com o Templo nas costas. Então, quando você chega nas Irmãs do Destino, as Irmãs do Destino você tem que enfrentar elas. Elas são o boss do jogo, né? O último boss do jogo. E quando você derrota as Irmãs do Destino, a Gaia fala pra ele, né? Tipo assim, quando logo que você derrota as Irmãs do Destino, você fala, e agora? O que acontece? O que acontece, né? O que eu faço, né? Aí a Gaia fala, lembra, você pode controlar o tempo. Aí é um pequeno puzzle que você resolve no final do jogo, né? E aí, o que ele faz? Ele pega e volta pro tempo da grande guerra entre os titãs e os deuses. Um pouco antes, cara, isso parece De Volta pro Futuro, cara. Eu não tinha feito essa relação, mas é exatamente isso. O que ele faz? Ele volta pro passado, no momento que Zeus estava para usar a Blade of Olympus, ele pega todos os titãs e, digamos assim, teletransporta eles pro tempo atual, para onde ele tá naquele momento. Que e transporta eles pros pés do Olimpo, né? E aí quando eles começam a escalar o Olimpo, que aí ele fala pra Gaia, ele falou assim que Zeus tá fraco, que ele enfrenta Zeus no final de God of War 2 também, logo depois das Irmãs do Destino, acaba acontecendo, né? Mais um super spoiler, mas acho que todo mundo já jogou, dele matar a Atena, né? Ele tenta matar Zeus e a Atena entra na frente, mas ele dá uma bela de uma surra em Zeus no final de God of War 2, uma das surras mais épicas até aquele momento na história do videogame. Então, eu lembro dele pegando a pedra, quando você deixa Zeus desacordado, assim que ele pega a pedra, aqueles pedaços de coluna e dá na cabeça de Zeus ali. Cara, a sensação que você tem é que você tá pegando aquele bloco que forma a guia da rua e dando em alguém. Nossa! Cara, é exatamente desse jeito, cara, a sensação que eu tenho. É muito visceral a batalha, assim. O ponto máximo de God of War é quando você tem um inimigo e aparece o símbolo do botão bola na cabeça dele, cara. É onde algo brutal vai vir na sua cena, na próxima cena. Não, você sabe que vai doer. Vai doer muito mesmo. É em você. Então, aí ele volta pro passado e teletransporta os titãs pra lá e fala, né, ó, eu tenho a Blade of Olympus, né, que é a arma de Zeus, ele toma a Blade of Olympus de Zeus, eu controlo o tempo e Zeus tá fraco, né, então a gente vai atrás de Zeus. E aí é quando termina God of War 2, nesse momento eu tive duas reações, assim, quando terminou God of War 2. Que termina com a seguinte cena: ele em cima da Gaia, a Gaia escalando o Morro Olympus, Olympus acima, e todos os titãs junto com ela, né? E ele nas costas dela falando assim: Zeus, seu filho tá de volta e eu trouxe a desgraça ao Olimpo. Aí termina assim a cena. Nesse momento eu bati palma. Zeus é o pai de Kratos? Sim. Então, Zeus é o pai de Kratos. Isso aí é Star Wars. É Star Wars. Então, a Athena revela isso no final, quando ela tá morrendo. Ela tá morrendo, que ele é pai dele. E ele fala, Kratos, eu sou o seu pai. Não! É a Athena que fala, vem até mim, né? Come to me. Só que aí não pode chamar mais o Kratos pro lado negro, porque ele já é totalmente negro, né, cara? Vai chamar pra que lado? Então. E aí, cara, eu coloquei o controle no sofá, bati palma e logo depois dei um chute no chão. Aí eu falei, que droga, cara, que droga. Agora eu vou ter que esperar quanto tempo será pra descobrir como essa história termina. Cara, foi bravo mesmo, cara. Foi bravo o final. Nossa, aquele final foi... Tipo assim, eu fiquei meio estupefato, assim. É lógico, depois joguei o jogo acho que umas 3 vezes mais. E terminei. O jogo é muito... Que... Na hora que você vê ali, você pega o controle e fala, eita, pô, agora o negócio vai estourar mesmo. Então, calma. Você fala, você fica surpreso e frustrado ao mesmo tempo. Não, é que você fala, meu, todos os titãs, ele com o controle do tempo, com a Blade of Olympus, os deuses lá em cima, você fala, agora, é lógico, depois de você se arrebentar jogando, o jogo inteiro, um ritmo alucinante, animal, vários boss fights. Por incrível que pareça, você fala assim, acabou, aí que você termina o jogo. Isso que eu acho sensacional. Você termina o jogo e fala, agora que o bicho vai pegar. Como se o bicho não estivesse pegando nas últimas 10 horas que você jogou. Nossa. Porque o ritmo que o jogo mantém, o God of War 2, eu acho isso, ele faz melhor que o 1 ainda. Ele mantém um ritmo de jogo que você não consegue parar, cara. Eu pelo menos, dei start, fui até... Tipo assim, eu joguei 3 dias seguidos até terminar ele. Que você não consegue parar, tem sempre alguma coisa diferente pra você fazer, é muito rápido, o jogo te leva mesmo, e aí chega naquele final, você fala, nossa, agora que o bicho vai pegar, como se o bicho não tivesse pegado. O legal é que ele não é dividido por missão, né, que nem o Ninja Gaiden, que nem o Bayonetta, que ele acaba dando uma certa broxada, assim, quando você acaba uma missão, puta, aí você fala, para fazer outra coisa. O God of War não tem missão, ele é direto, então você resolve um problema, já tá direto em outro, né, então... Você só para mesmo se você tiver que fazer outra coisa da vida, senão você joga o jogo do começo ao fim direto. Sim, não tem menu entre, não tem telinha contando historinha e você aperta botão pra começar a fase. É realmente, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, Mr. Bubbles. Mas o que você falou faz completo sentido. Não tem meio termo, clima. Assim. Não tem, cara, é direto. Não tem nada de quebrar o clima, não, é direto. Vocês sabiam também que em 2007, apesar de teve o God of War 2, teve o Chains of Olympus, os caras lançaram uma versão que chama God of War Betrayal para celular? Não sabia. Aí em 2007... Eu sabia, porque eu fui no fundo do inferno de Hades, voltei atrás de toda a história de Kratos para poder entendê-lo de ponta a cabeça. Manda lá, homem mal. Então, o Betrayal, ele conta ali, gente, a parte que Kratos, ele é Deus, Ele tá naquele período Deus. Só que ele tá fazendo. Tá todo mundo já meio de olho torto pra ele. Que ele tá de cagada. Tá fazendo cagadinha ali. Aí o pessoal começa a falar que ele matou um dos bichos da era lá. Só que não foi ele, foi um assassino desconhecido que dizem as más línguas, é um irmão de Kratos. Dizem as más línguas, né? Que coisa um esquisita esse Monte Olimpo, né? Cara, Monte Olimpo é uma fofoca só. É um querendo passar a perna no outro. Ouvi falar que Kratos matou fulano, hein? Ouvi falar. É, mas aí é que qualquer um acredita. Você fala, ouvi falar que Kratos lá fez carinho num cachorrinho, aí, putz, aí é. É mentira, é mentira. Mas aí então, aí qual que é a história do Betrayal? Ele passa o jogo procurando esse assassino. Ele quer saber quem é esse cara. Só que aí, no meio do caminho, ele vai fazendo uma destruição, cara. Aí o Zeus não, manda, né? manda o mensageiro pra ir falar com o Kratos, né? Pra ele parar de perseguir o cara. Que ele tá saindo destruindo tudo, tá tendo maior desgraça que o Kratos tá saindo quebrando tudo pela frente. Só que aí o Kratos, como o Kratos, vai lá e desce o cacete do mensageiro e continua. E daí que já vai pros eventos do God of War 2, que já tá todo mundo bem putaço com o Kratos mesmo, cara. Todos os deuses ali já estão tudo de cara virada pra ele mesmo. Que aí que é... Ninguém chamou ele pra nada. Estavam só esperando o Kratos ali escorregar na casca da banana pra poder dar um fim nele. E eles usam de desculpa lá, o Kratos tá desobedecendo a ordem de não interferir na batalha lá, que ele desce pra ajudar. Aí o Kratos, aí o Zeus falou, opa, acho que essa é a deixa que eu queria. Mas o Betrayal é bem curtinho e segue essa história aí dessa perseguição a esse assassino misterioso. Que dizem ser o irmão perdido de Kratos, que viveu no inferno. No mínimo, né? De família. Eu fico curioso pra saber se esse deus era. Se esse irmão era filho bastardo de Deus ou era irmão só por parte de mãe, assim, entende? Era humano. Então, vou. Não é bem um spoiler, mas é só um suporte à teoria. No God of War 3, enquanto você tá passeando lá, por alguns lugares não definidos, você acha um bilhete de um cara reclamando, falou, porque enquanto ele teve lá em cima, eu sempre tive que ficar aqui embaixo, reclamando, sabe, como se ele tivesse um irmão reclamando do outro, que o outro teve tudo, teve ascensão, foi Deus, e ele não, e ele sempre teve que se submeter, ficar lá no inferno, ficar lá junto com Hades, ser um brinquedinho de Hades. Então eu acho que, sei lá, essa história, essa teoria aí de que esse assassino que é falado em Betrayal é o irmão do Kratos, de verdade. Eu tenho uma outra teoria sobre isso também, mas aí a gente fala disso em God of War 3. E, chegando ao presente da série, temos God of War 3, que começa exatamente onde termina o 2, Zeus lá no Olimpo se borrando todo, e Kratos subindo para pegar ele. Homem mau, você, que assim como eu jogou também, que você percebeu depois de 20 minutos que você tinha começado o jogo? Bom, depois de pegar os panos e limpar todo o sangue embaixo da minha televisão... Nossa. Percebi que era de longe mesmo o God of War que faltava mesmo, que é o que veio pra realmente fechar a trilogia, sem dúvida nenhuma. Foi a hora que o Kratos falou, vai acabar essa porcaria agora. O Kratos deu a de Capitão Nascimento e falou, quem manda nessa porra aqui sou eu. Cara, seria, tipo assim, fazendo uma comparação, então, Kratos estaria para os videogames como o Capitão Nascimento está para a Polícia do Rio? Pô, com certeza. A gente achou uma definição. Um pouquinho mais de liberdade, né? Verdade. Verdade. Então, também eu fiquei maravilhado com o começo do jogo, com o jogo inteiro em si, né? Mas pra quem acha que O começo do jogo é bom, a primeira batalha, que essa é o spoiler sem dó, que é com Poseidon, que uma coisa que eu fiquei impressionado foi você, Poseidon morrer em primeira pessoa. Primeira coisa que eu notei no jogo, além do boss fight em escala, né, você lutar com os titãs em movimento, né, aquele, você pegar, tipo assim, quando você tira Poseidon de dentro da, do monstrinho dele, e você começa a lutar com ele no chão, é você olhar em primeira pessoa, tipo, você achei muito bem sacado isso aí, é das primeiras coisas que eu notei que ideias boas que tiveram que não tinham sido usadas em outros God of Wars, que é você ver o cara sendo morto na visão dele. Então eu achei aquilo fenomenal, o cara tomando murro do Kratos, chute na boca, cara, é um linchamento, tipo assim. Depois que terminou a luta, eu fiquei um minuto olhando pro ar, assim, pensando, nossa, que coisa bárbara. Dessa vez eles bárbara. Colocaram um símbolo do botão bola, assim, gigante, cara, até maior que o personagem, cara. Eu já acho que, não, a gente não adianta só colocar um símbolozinho bola agora não, porque como o bicho vai pegar, vamos colocar um bem grandão mesmo, pro cara já saber que... É, então, mas uma coisa que mudou na jogabilidade, isso eu achei muito bacana, assim, nesses que você pensa, ah, tem essa jogabilidade de minigame, né, que é você pressionar o botão e acontecer uma ação, né, pré-definida na tela, mas eles colocaram os botões distribuídos na tela, por exemplo, o quadrado, ele sempre eu aparece no mesmo tanto, canto. Cara. Você não gostou, cara? Eu, no já começo eu achei meio ruim, depois então. De um tempo eu associei, tipo assim, eu sabia que aparecia daquele lado, eu apertava o botão automaticamente. É, então, eu também, cara, mas assim, eu já nem olhava mais o botão, tipo, porque eu achei que ficou muito longe do centro da tela. E, então, tipo, eu achei que ficou, ficou no canto, ficou completamente longe, mas o que eu achei bacana é, você só tem aquela visão periférica, e com aquela visão periférica, você sabe, tipo assim, da onde ele vem. Então você sabe que se apareceu em cima, é triângulo, se apareceu embaixo, é bola. É bola não, é X, né? Se apareceu à direita, é bola. E se apareceu à esquerda, é quadrado. E o que eu acho bacana é que você não tem mais nenhum comando em cima da cena. A cena fica toda pra você apreciar. No começo também eu estranhei, porque dois jogos você fazendo sempre no meio da tela, né, aparecendo, se dá, mas depois, cara, foi coisa assim, de uma horinha de jogo eu já tava acostumado com aquilo ali. Eu achei muito louco, porque deixa a cena completamente pra você. E como teve um salto na qualidade gráfica, assim, nossa, ficou muito absurdo. Muito absurdo as cenas. Eu gostei muito. Tirando essa diferença nos Quick Time Events, o que mais tem de novidade, assim? Porque tirando as armas novas, que eu sei que ele tem, né, que você vai falar, mas teve alguma coisa de novo que eles trouxeram, ou eles só melhoraram o que já tinha, que era bom? Teve que eles associaram as magias agora com as armas, né? Que foi, eu acho que foi uma coisa que mudou, assim, foi bem pra melhor, porque eu acho que facilita bem mais do que você ter a magia separada. Como e é também ficou bem mais bonito, né, cara? É que antes você tinha lá as suas magias conforme os poderes que você ia ganhando, né? E agora o legal é que foi vinculado às armas. Cada arma tem a sua espécie de magia. Ah, entendi. Então, em vez de você estar com uma arma e lá selecionar o poder que você vai usar, agora, tipo, já fica vinculado. A arma que você tá já tem um determinado poder. Então, se você quiser trocar o poder, você só troca de arma. Ah, entendi. É, fica até mais simples, né? Fica mais fácil mesmo de jogar. E outra coisa... Ficou bem legal. Dá pra você trocar de arma durante os combos. Aham. Tem um link rápido pra você trocar de arma. E aí, o que acontece? Como eles liberaram o slot da magia, né? O comando da magia, você não tem um comando pra ficar... Primeiro, você não tem o trabalho de ter que selecionar a magia mais. Você sabe que a magia, ela tá equipada de acordo com a arma. Segundo, aí eles colocaram itens adicionais pra você usar rápido. Que, no caso, o arco e flecha, a cabeça da medusa, as botas de Hermes, que eu acho um dos itens mais legais do jogo. Que é são um par de botas que... Primeiro, o jeito que você ganha, né, meu irmão? Não. O jeito que você ganha ela, coloque em um balde de sangue, um balde pra pegar o sangue que vai descer da TV. Porque o jeito que você ganha ela é fenomenal. Tu arranca o pé de Hermes fora e pega a bota depois? Na dentada. Pé, cara, você tá falando de pé, é Kratos, velho. Você acha que o Kratos vai arrancar a bota pelo pé, mano? Que ingênuo eu fui, né? Então, completamente. Fala pra ele, homem mal, o que que rola? Fala pra ele. O homem mal também ficou parado, assim, quando ele viu a cena. Ele viu a cena, assim, ele falou, eu tenho que apertar mesmo o botão? Vai lá. É, cara, não. É que, cara, tem coisa que não dá. Como isso aí. É, você vai no YouTube, vai ter um monte lá, então não adianta spoiler. Depois que ele já corta a primeira perna que o cara tá se arrastando lá, tipo, ai, não faz isso comigo, chorando sangue. Ele pega o cara pelo pé, segura o cara de ponta cabeça, aí aparece o infame botão bola. Aí você segura o botão, você segura o botão, ele encosta a lâmina na perna do cara e começa só a mexê-la bem devagarzinho, como se estivesse com a faquinha de rocambole puma, sabe? Nossa. Bem devagarzinho assim, eu falei, e agora, cara? Será que e o cara solto? Grita? E o cara grita? Imagina. O desespero é sensacional, tá, cara. É, ele tá completamente conformado com a situação. Aí ele fica, caramba, será que eu solto o botão? Será que eu não solto? Será que eu espero? Aí eu falei, ah, vou soltar o botão. Rapaz, ele arranca a bota do cara lá pelo final do fêmur, cara. Nossa. Eu, muito bom, cara. Só faltou ainda com a perna dar umas pauladas no cara, assim. O Quanxi. Tipo o Quanxi Mortal Kombat. Pô, cara, eu achava isso legal, cara. Eu fazia muito essa finalização no 2. Achava demais. É tão violento que é engraçado até, né? Então, cara, mas é, cara. No 3 eles foram em todos os limites, assim. Cada boss fight morre de um jeito tão único, assim. Esse é com perna, o Poseidon é em primeira pessoa. O Helios, ele arranca a cabeça, mas é tá diferente da demo, né? Porque o Helios tenta cegar ele. Aí você entra no modo que eu chamo de Kratos of War. A câmera fica igual Gears of War, assim, atrás do Kratos. E você, com uma mão, ou, tipo assim, com o analógico num FPS ou num third person shooter, o analógico que você controlaria a mira, você controla a mão dele. A mão direita dele. Aí com a mão direita você tem que, tipo assim, ofuscar o centro onde tá a luz. Senão você não consegue avançar até chegar perto do Helios de novo. Aí então você tem que ir controlando, assim, o personagem e também, digamos assim, usando a mão pra segurar a luz. Porque se você deixar a luz passar, ele vai tirando energia do Kratos. Pra aí quando você chegar perto do personagem, começar aquele minigame que o pessoal viu na E3 do ano passado, que o Kratos arranca a cabeça do Helios e que depois usa como item. Item pra resolver puzzle, esse tipo de coisa. Então, o God of War 3 evoluiu muito nesse sentido. É, essa cena de arrancar a cabeça é visceral, né, cara? Nossa, dá pra ver a pele rasgando, os músculos, né? Tipo, é que nem o Hyde falou, é tão violento, assim, é tão anormal, que aí chega a ser engraçado, né? Porque você não... violento é você ver uma pessoa sendo baleada na rua. Pra mim isso é violento. Agora, viu o Kratos arrancando a cabeça do cara com as mãos? É Happy Tree Friends, né? É Happy Tree Friends, cara. Já não é mais violento. Já, tipo, e eu acho que quando fala arrancar a cabeça, né? A palavra arrancar, né? Já vem imagina a cabeça. Né, não é cortar, é literalmente arrancar mesmo, né? Faltou, imagina uma garrafa de Coca-Cola bem cheia de gás, assim, cara. Que tá bem dura a tampa de abrir, cara, sabe? Você arranca a tampa, né? Ai, ai. É fenomenal, cara. E nesse, tipo assim, o que eu acho legal desse jogo é que é o melhor jogo de vingança que eu já joguei. Se bobear, melhor. Tipo assim, quem fala de Kill Bill ou Assassinos de Natureza, não sei. Ele tá tão cego por vingança, mas tão cego por vingança contra os deuses, que, cara, é a sensação que quando você pega no controle, você fala, não quero parar do começo ao fim. Eu quero ir até chegar no final. Que você tá com uma raiva. Você vai ficando durante o jogo com uma raiva tão grande de Zeus e de todos os deuses, cara, e de qualquer coisa que se oponha a teu caminho, que, cara, você não quer parar, cara. Eu acho, além de todo o caminho, né, que você faz no jogo, que, digamos assim, God of War 3 tá subindo pro Olimpo. Então é um caminho ladeira acima. Fala aí, meu irmão. Cara, ele tá tão doido por vingança que nem se o Olimpo abrisse as pernas e falasse, ó, oh, tudo bem, ó, sua mulher e sua filha estão aqui, ó. Ele não ia parar ainda assim, cara. Não, cara, ele não quer mulher e filha. Essa história dele de vingança porque matou a mulher e filha é tudo mentira, velho. Ele achou isso aí da hora. É um pretexto, é um pretexto, né, cara? Ele é mó perseguido pelos pesadelos e tal, mas, meu, come todo mundo, cara. É, isso é uma coisa que a gente nem falou, os minigames de sexo ridículos que tem no jogo. É ridículo. Cara, não. O do 3, o do 3 é o melhor, cara. Falamos até junto. Meu Deus, cara. Assim, o que eles exageraram, o level a mais que eles conseguiram de violência, eles conseguiram de sensualidade também. Ah, tem isso. Eu até filmei com a câmera pra mostrar pros camaradas no trampo. Fala, meu, se liga, cara. Ah, velho, os caras não tem limite, né, meu? God of War é mature? É mature, né, cara? É acima de 18, porra, né? Porra, lógico. Olha a minha pergunta, né, imbecil. Eu não colhei o selinho da caixa, cara. Eu não colhei o selinho da caixa. Se você achar que duas lésbicas de peito de fora lá, se pegando, cai ali na qualificação da PEG ali de 10 plus, de 10 anos mais, tudo bem. Eu acho que 14, 16 cairia. Não pegaria nada, não, pelas coisas que eu vejo hoje em dia na TV. Então, não sei. Sensacional. E outra coisa bacana de God of War 3 é a quantidade de acho que é, a quantidade maior que eu vi de interações com personagens da mitologia, da mitologia grega. Porque, cara, muito diálogo, cara, muito. Muito, muito diálogo. Você tem todos os titãs, você tem todos os deuses, você tem os personagens em volta dos deuses. Então, o que você vai ter de diálogo interessante no jogo é muito grande. É, além de ter, eu acho, tipo assim, tem quatro boss fights no jogo, que eu não vou, isso eu não vou spoilar aqui, não vou spoilar, ainda deixo que o jogo é muito novo pra gente spoilar, mas na minha opinião, tem quatro boss fights do jogo que estão entre os melhores boss fights que eu joguei na história do videogame. Cara, eu acho a dublagem também muito da hora, eu acho que encaixa bem pros deuses, aquela, eles conseguiram criar umas vozes imponentes assim, né, a voz do Ares até no primeiro, do Zeus, do Kratos. A dublagem do Kratos é legal desde o primeiro, né? São os mesmos dubladores da série toda? Ou... São. Ah, são. Legal, hein? Legal isso. São. A melhor dubladora que eu... aliás, curiosamente, eu tava assistindo o making of do 2 e quem faz a Gaia é uma senhora, uma velhinha. Que é a melhor dubladora que tem no jogo. É, que é a narradora, né? Praticamente, né? Do 1 e do 2 inteiro. Exatamente, a narradora do 1 e do 2 inteiro. Ah, não, inteiro. Da Gaia, você tá falando da Gaia. Eu tô falando da Gaia. Da... É... Mas é a Gaia? Não é? É a Gaia mesmo, É a Gaia que narra. Então, e ela, tipo assim, ela contando, né? Isso no making of do God of War 2. Quem tem, pode procurar lá no DVD, o segundo DVD. Ela contando, né, no. Que tava no estúdio gravando as coisas pro 2. E aí contando a história que aconteceu. Um dia ela chegou em casa e o neto dela tava com os amiguinhos da escola. Aí ele falou pros amiguinhos, ó, minha avó, ela narra esse jogo, não sei o que, eles falaram que era mentira, né? Aí quando ela chegou em casa, né, aí falou, vó, conta a história do Kratos aqui pra ele no estilo da Gaia, aí ela começou a narrar, igualzinha a Gaia. Nossa. E os amigos dele tudo pedindo autógrafo, cara. Tudo pedindo autógrafo pra avó dele, que da hora, pô. Tua avó é a Gaia, cara, tua avó é a Gaia do God of War, cara, muito louco, velho, muito louco. Então, a dublagem dela é ótima mesmo. É ótima. E o que eu acho bacana de todos os jogos, assim, tanto um quanto dois quanto três, o making of vem neles. Os caras não fizeram versão especial. Tem versão especial se você quiser comprar do 3. Mas, por exemplo, o conteúdo que eu recebi do God of War 3 e do God of War 1 e 2, eu fiquei muito contente, assim, porque o 1 tem o making of no disco, né? Você destrava lá, tem bastante coisa de making of, os caras fazendo o jogo, todas as versões de Kratos até chegar ao final, né? Até chegar naquela concepção artística. No 2 também colocaram um DVD extra pra isso, né? É, vinha um DVD só de vídeo, e no 3 é Blu-ray, né? Então cabe coisa pra caramba. Tem um making-off bem grande, mesmo que você não compre a versão especial, e isso eu dou parabéns pros caras, porque os caras podiam inventar de vender como DLC, isso daí, esse tipo de coisa, sabe? Não. Eles, como tradição, desde o primeiro, eles colocam o conteúdo pra gente assistir. Isso eu acho muito bacana, parabéns pra Sony que faz isso. E o que vocês acham, tipo assim, agora depois de God of War 3, que a história, eu acho, a história fechou, eles vão lançar God of War Ghost of Sparta, aí ainda esse ano pra PSP, que é um side story, né, não é uma história principal. Vocês acham que a franquia, a Sony vai aposentar a franquia, vai continuar usando, vai dar um jeito, o Mr. Bumbles, ele... comentou uma ideia sensacional que eu achei. Depois joga aí no... Eu acho que eles não vão deixar a franquia morrer, obviamente. É uma franquia muito forte, é um nome muito, né, muito famoso, assim, pra deixar acabar, assim. Eles vão dar continuidade, provavelmente sim, o Kratos. Só que, assim, uma coisa que eu acho que eles poderiam ter feito, que eu não vi o final do 3, eu não sei como é, que eu acho que eles poderiam ter feito, que provavelmente muita gente já pensou nisso, é que o Kratos poderia, no final, virar o deus do Olimpo, cara, do Olympus. E continuar uma nova franquia com um novo protagonista, que inclusive agora que vocês me falam que tem um irmão dele aí, poderia ser dele, eu não sei, que o vilão do novo fosse o Kratos, cara. Já pensou que legal? Tipo, você tem Kratos como um vilão da nova franquia, meu? É que Kratos nunca almejou o trono do Olimpo, né, cara? E também agora não tem mais ninguém, não tem mais Olimpo, mas, não tem mais... Mas tem no tem começo, mais... no primeiro ele também não almejava ser o God of War e terminou lá, cara. Ah, então, mas é que aquela, ele foi escolhido pra ser o novo deus da guerra e pra servir de boneco do Olimpo. Ah, sei não lá, foi escolhido pra ser deus guerra de... Ah, não, Kratos, você é firmeza, você vai ser deus. Não, ele foi de bonecão, cara. Mas agora, dessa vez, ele não ia ser escolhido por ninguém. Ele acabou com aquela festa lá, ele limpou todo mundo, cara. Ele poderia virar um novo deus do Olimpo lá e outra pessoa vinha atrás dele, cara. Mas é aí, cara, ele não tá nem... Tá se cagando pro resto do mundo, cara. Ele não tá nem aí se o mundo vai ser melhor com o Olimpo, sem Olimpos, sei lá, com o PT. Ele não tá nem aí, velho. Tá se lixando mesmo. Se isso acontecesse, ia ser o Soul Reaver 2, né? A mesma história. Eu ainda ia achar animal se tivesse um jogo que o último chefe fosse o Kratos, cara. Porque quem jogou o God of War 1, 2 e 3 sabe do que ele é capaz. Você viveu ali o passado do personagem, você sabe que... Cara, sabe o que eu ia fazer? Sabe o que eu ia fazer? Eu chegasse na boss fight e fosse o Kratos, eu ia desligar o videogame, cara. Só assim pra derrotar, né? Eu ia desligar o videogame, sério. Ia chegar, eu ia ficar... Na hora que ele fosse me bater, eu puxava da tomada. Haha, matei você. Meu, não tem jeito. Cara, mas com essas coisas de controle de movimento, né? Tecnologia 3D, as coisas saindo da tela. Você confiaria, cara? Já pensou o careca aí saindo da tela? Que coisa assustadora. Você tá ferrado, cara. Eu não durmo, velho. Já pensou, meu? Ó, uma coisa é o cara falar, pô, o bandido lá debaixo da rua quer te pegar, o cara quer te pegar na saída, vai te pegar lá fora. Outra coisa é o cara falar, então, cara, o Kratos quer te pegar. É tenso, hein? Mas é isso, galera. Divido com vocês as suas opiniões sobre que destino vai tomar a série, o que vocês acharam do cast, se vocês gostaram. E estamos aí. Obrigado por ouvir. Esse foi o nosso episódio de número 19. Até a próxima. Kratos na mitologia brasileira, cara. Tem a mula sem cabeça, o Saci, a Boitatá. Mula sem cabeça, você já sabe que tem mão do Kratos, né, velho? É. O Saci só tem uma perna. Oh, olha só, ele já passou aqui. O Curupira tem os pés virados pra trás.